rádio de Brasília, 12:08. Segurança dos computadores é uma preocupação que vai bem além da prevenção contra vírus que possam danificar as máquinas. A internet pode ser a porta de entrada para criminosos que roubam dados pessoais dos usuários e até senhas bancárias. Além disso, com o aumento do número de smartphones, que têm grande capacidade de processamento e são capazes de acessar redes e copiar documentos, os cybercrimes estão migrando também para os celulares, que não estão livres dos vírus. Eu converso agora sobre esse assunto com o Walter Capanema. Ele é professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, secretário-geral da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da Seccional Rio, da Ordem dos Advogados do Brasil, e autor do livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica, que será lançado pela editora LPR. Dr. Walter, muito obrigado por atender o convite da CBN e pela gentileza da entrevista. Eu agradeço, muito obrigado e bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, doutor Walter, a legislação relacionada aos crimes na internet está passando por uma série de mudanças. Qual o nível que o senhor faz, qual a avaliação que o senhor faz dessa questão relacionada aos crimes na internet no Brasil? Na verdade é o seguinte, a nossa legislação penal data de 1940, o nosso Código Penal. E nós temos aí aqui no Brasil diversos projetos de lei desde 91, tratando sobre os crimes informáticos, e nós não temos até agora, 2011, quase 2012, uma lei que regule esse tipo de crime informático. O grande problema é que agora as grandes discussões sobre os crimes informáticos não são discussões jurídicas, mas são discussões políticas. Então nós temos aí juristas que estão se degladiando, mas envolvendo questões políticas e não jurídicas. Sim. Agora, o que acontece é que o consumidor, né, o usuário da internet, ainda está sujeito a muitas situações constrangedoras e, como já disse aqui, roubos de senhas, roubos de dados pessoais. Como essa questão é tratada no seu livro Espanha, as Pragas Digitais? Eu procuro mostrar que, apesar do nós não termos uma lei ou um conjunto de legislações sobre os crimes informáticos, nós já podemos nos guiar, seguir a nossa legislação do Código Civil ou até mesmo algumas leis esparsas, como a Lei de Interceptação de Dados, a Lei 9296 de 96, para dar alguma proteção ao usuário. Mas essa proteção ainda é pequena, porque algumas condutas que são praticadas na internet, nós não temos uma previsão legal. Eu citaria duas delas. A primeira delas é o envio do vírus, quer dizer, disseminar vírus de computador, causar dano em computador, não é crime. Nós temos o crime de dano no Código Penal, mas causar dano a coisa alheia móvel é uma coisa, é uma situação. Causar dano a dados de computador é outra coisa. Mas a pessoa já está prejudicada, né? Exatamente. Já tem um prejuízo, mas o grande problema, e de certa forma é um resguardo, é que a legislação penal, ela estabelece o seguinte, que eu só posso condenar alguém por um crime se eu tiver uma lei prévia estabelecendo esse crime. E como nós não temos nós temos previsão criminal sobre isso, previsão legal sobre esses crimes, nós não podemos condenar essas pessoas na esfera criminal, mas na esfera civil, no ponto de vista da responsabilidade civil, aí sim é possível algum tipo de condenação. Em relação aos spams, que são cada vez mais comuns nas redes de computadores, em outra volta? O spam é interessante pelo seguinte, no Brasil não temos nenhuma lei sobre spam. Os Estados Unidos têm uma lei sobre spam, a União Europeia, os países da União Europeia já têm normas, a Austrália, mas o grande problema é que os nossos projetos de lei em trâmite sobre o spam procuram copiar o modelo americano. O modelo americano, infelizmente, é um modelo falho que estabelece a seguinte maneira: as empresas, como regra geral, elas têm a liberdade de mandar ao usuário os e-mails, quantos e-mails elas quiserem. A partir do momento que o usuário responder esse e-mail dizendo que não quer mais, não quer mais continuar a recebê-lo, a empresa não pode continuar. É o chamado modelo opt-out. Esse modelo, ele é falho porque ele joga um ônus muito grande nos ombros do consumidor. Ele vai ter que ter o trabalho de se descadastrar dos e-mails de todas aquelas pessoas que o enviaram. É um modelo falho. O melhor modelo é o modelo da Austrália, que é o chamado modelo opt-in, ou seja, uma empresa ela só pode enviar um e-mail para o usuário se tiver a sua concordância prévia. E o que acontece também é que esses spams acabam entupindo a caixa de correio. A pessoa, às vezes, tem uma mensagem muito mais importante e o seu computador está travado devido ao excesso de mensagens com propaganda, enfim, mensagens indesejáveis, muitas vezes. É verdade. Até para se ter uma ideia, há uma estimativa, e essas estimativas, até por empresa de segurança, que por dia, só em e-mail, nós temos uma quantidade de 22 bilhões de spams, isso só por e-mail. Então, é como se a internet ela fosse uma via engarrafada de spam. Realmente é bastante complexa a situação. Estou conversando aqui na CBN com o Dr. Walter Capanema, que é também professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, secretário-geral da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da Seccional Rio de Janeiro da OAB e autor do livro Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica. Além desses aspectos envolvendo spams e vírus, Dr. Walter, existe também uma outra situação na internet que é muito preocupante, são os crimes relacionados à pedofilia. Nesse seu livro, há algum tipo de abordagem a esse respeito? Eu chego a mencionar algumas questões envolvendo a pedofilia, porque pode também se utilizar o spam como instrumento para a prática da pedofilia, mas de que maneira? Se envia ao usuário, ao usuário destinatário, um e-mail dizendo, olha, clique aqui para você receber uma oferta, ou clique aqui para ver uma foto da sua família, e quando o usuário clica nesse arquivo, não abre um programa, não abre aquilo que ele está imaginando. Mas acontece que há instalação no seu computador de um programa, e esse programa vai transformar o seu computador no computador zumbi, e vai permitir que terceiros controlem o computador do usuário. E com base nisso, esse computador zumbi, ele pode ser utilizado para a prática de outros crimes, inclusive de pedofilia, de transferência de fotos de crianças, ou então de envio de vírus. Então, o spam também, ele pode ser utilizado como um instrumento de prática de outros crimes, inclusive piores. Ou seja, o IP daquela pessoa que tem um computador que foi transformado em máquina zumbi, digamos assim, acaba sendo o transmissor e acaba aparecendo lá numa investigação a respeito de um caso de pedofilia, por exemplo, né, doutor? Exatamente. Então, o que acontece? Esse usuário, essa vítima, para efeitos assim, tecnológicos, ele foi o autor de um outro crime. E até se localizar o verdadeiro causador do dano, é uma situação muito complicada, que muitas vezes envolve a colaboração com vários países. Muitas vezes, computadores do Brasil são invadidos por integrantes da máfia russa. E muitas vezes, computadores zumbis são alugados, veja bem, alugados, para mafiosos praticarem crimes. Ou seja, é uma questão muito séria e que a nossa legislação também precisa estar atenta a esse aspecto, né, doutor Walter? O que diz a nossa legislação a esse respeito? Como é que funciona isso, hein? Na realidade é o seguinte, nós temos um problema muito grande e talvez eu acho que o maior problema do crime informático, o crime eletrônico, é que nesse caso nós não podemos dizer que o crime eletrônico ele seja praticado apenas um país. O crime eletrônico ele acaba sendo multinacional. É um autor, por exemplo, do Brasil, ele ataca um computador dos Estados Unidos, e utilizando esse computador dos Estados Unidos, ele invade um outro computador na Rússia. Então nós temos aqui, a princípio, três países envolvidos. Uhum. Então nós precisaríamos até de uma cooperação desses países para coleta de prova, identificação dos suspeitos, e cada vez mais surge a necessidade de tratados internacionais a respeito. Existe a Convenção de Budapeste de 2001, e agora ela fez 10 anos, há pouco tempo, que regula isso. O artigo 23 da Convenção de Budapeste tem uma previsão de um princípio da colaboração, que todos os países signatários eles podem colaborar para essa coleta de prova e para a própria persecução penal. Ou seja, a importância, né, da cooperação internacional, e qual é a avaliação que o senhor faz da participação do Brasil nesse processo de cooperação, que é, sem dúvida, muito importante? A questão toda é que, realmente, os crimes informáticos praticados no Brasil, nós podemos dizer que os nossos criminosos informáticos, principalmente aqueles vinculados à prática de fraudes bancárias, são considerados os melhores do mundo. Os criminosos de fraude bancária pela internet no Brasil são considerados os melhores do mundo, e os trabalhos deles, se é que pode dizer assim, são pesquisados pelos cientistas de segurança. E o que a gente pode dizer é que a Polícia Federal tem feito um trabalho brilhante em desbaratar, em desmascarar e prender essas quadrilhas. Então foram várias quadrilhas, diversas operações da Polícia Federal, Operação Cavalo de Troia, em que realmente se fez um belíssimo trabalho de apreender e até de condenar muitos desses criminosos informáticos. O que você acha da utilização por parte das próprias autoridades de hackers, os chamados hackers do bem, digamos assim, para enfrentar toda essa situação provocada pelos vírus de computador, hein? Essa é uma questão interessante porque envolve também um sentido ético. Eu assisti uma vez uma palestra de um especialista em informática que diz o seguinte: olha, eu jamais trabalho com alguém que já tenha invadido um sistema de uma pessoa, porque essa pessoa que já invadiu um sistema, nada impede que ela faça de novo. Então também tem um caráter ético. Se essa pessoa já transgrediu uma vez, ela pode voltar a transgredir. Então ela não seria a pessoa mais abalizada para trabalhar. Mas por outro lado, também tem um aspecto interessante, é que essa pessoa que invadiu o sistema, muitas vezes ela não agiu com dolo, ou melhor dizendo, ela não agiu com o intuito de causar dano àquela empresa ou àquele servidor que foi atacado. E ela, com esse conhecimento dela, ela pode ser útil também para mostrar como o criminoso informático pensa. E é importante a polícia ter pessoas que têm essa mentalidade. Doutor Walter, uma última pergunta. Quais são as propostas que o senhor tem, além dessas que o senhor já abordou, e que estão também no seu livro Spam e as Pragas Digitais, uma versão jurídico-tecnológica, para que a gente enfrente essa situação? Eu tenho no meu livro, eu procuro criticar muito a questão como o spam é tratado no Brasil. Nós tivemos aqui no Brasil pouquíssimos julgados, pouquíssima jurisprudência sobre o spam. Então, muitos dos julgados, das sentenças que trataram do spam, fizeram o tratamento do spam como se ele fosse um folheto que se entrega na rua. O spam seria um folheto, então ele não causaria nenhum dano moral. Recentemente, o STJ julgou um caso interessante, que foi o seguinte aspecto: uma pessoa começou a receber o spam de uma boate de striptease. Entrou com uma ação na justiça, essa ação chegou ao STJ, e o STJ entendeu que não há dano moral. O spam seria um mero aborrecimento, porque ele pode ser facilmente detectado e evitado pelo usuário. Com devido respeito, eu entendo que essa decisão, ela não foi da melhor técnica, porque o spam, ele gera dano moral, sim, porque ele viola a privacidade do indivíduo. Se alguém descobriu o e-mail dessa pessoa, descobriu sem autorização dela, quer dizer, foi um e-mail enviado sem autorização dela, viola a sua privacidade, causa dano moral, e o spam, ele não pode ser evitado 100% por programa de computador. O spam sempre tem um nível, tem um limite mínimo, que pode sim. Então, concluindo, o spam, ele é um problema mundial. O Brasil já foi o país que mais envia spam no mundo. Hoje em dia, nós estamos entre os 5 maiores, o que não é muito honroso. Nós não temos lei sobre isso e cada vez mais cresce o spam, não só por e-mail, mas por redes sociais em geral. E também, como já disse aqui no começo da entrevista, pelos telefones, pelos smartphones, também tem sido afetado muito por isso, né? Exatamente. O smartphone hoje em dia, como ele é tratado como um computador de bolso, hoje em dia ele é uma porta de entrada incrível para vírus de computador, para a própria prática do spam e até mesmo, o que talvez seja mais sério, o furto, assim dizendo, de informações sensíveis do usuário. Agenda de compromissos, fotos pessoais, tudo isso pode ser hackeado, entre aspas, e retirado do usuário. Professor Walter, muito obrigado então pela participação aqui na CBN e parabéns pelo seu livro. Muito obrigado, estou a postos, o que precisar. Apareci aqui na CBN com o professor da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, secretário-geral da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da Seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil, Walter Capanema. Ele é autor do livro O Spam e as Pragas Digitais, uma visão jurídico-tecnológica, que está saindo pela editora LTR. CBN. Agora 2 horas e 22 minutos no horário de Brasília.